Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, os amigos da Rádio Interativa FM de Ipiranga, no Ipiranga do Norte, Mato Grosso, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, nosso diretor, o Jota Santos, o operador de áudio, Wesley Dalabeta, a nossa querida secretária Lia Pereira, enfim, todos vocês, amigos, que compõem essa equipe maravilhosa da Rádio Interativa FM de Ipiranga do Norte, no Estadão do Mato Grosso. Muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Minha querida Graziele Melo, em Brasília, também ouvindo o nosso programa, no Distrito Federal. Muito obrigado, viu? A minha querida Dinalva Raila, em Santa Luzia do Paruá, a Rainara, em Santa Luzia do Paruá, todos vocês aí dessa linda cidade, audiência fantástica. Um beijo para Isa Torres, a Irineu de Brito, todos vocês, amigos, locutores aí da Tropical FM, exibindo o nosso programa todos os dias às 7 da manhã. O William Policarpo, todos vocês da equipe, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela parceria de vocês. Meu amigo John Luca, em Goiânia também, ouvindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos em frente no quadro Ao Som da Viola. Quem canta bonito? Eduardo Costa, Amor de Violeiro. Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola, moça, eu só sei cantar. Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careta, eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão. Está Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Edilene, minha querida Edilene Ferreira, em Porto Walter, no Acre, onde nós temos a Rádio Ocidental FM, Flavinha Pinheiro, todos da equipe da Ocidental FM, exibindo nosso programa. Audiência fantástica em Porto Walter, em toda a região e no Acre, ouvindo o nosso programa. Um abraço, meu amigo Nonato Costa, radialista, jornalista, apresentador do programa Brasília Brega Show, aí no Cruzeiro do Sul, né? Em Cruzeiro do Sul, também no Acre. Muito obrigado, Nonato Costa. Todos vocês, um abraço carinhoso a todo mundo aí, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vamos até a Sailândia, no Estadão do Maranhão. Pedrinho Maranhão, aí Pedrinho Maranhão, todos os nossos amigos da panificadora Júlia, todo mundo ligado aí no Mundo Sertanejo pela Rádio Marconi FM. Muito obrigado pelo carinho, viu? Vamos até Piranhas, o Estadão de Goiás, onde nós temos a Rádio Satélite FM, J. Oliveira, o Nelson Nunes, o Ronaldo. Muito obrigado, viu? Minha querida Sirlene Vaz, a Sueli Vaz, a dona Benedito, o seu Antônio, a Irani Silva, a todos vocês, muito obrigado. Audiência fantástica nessa linda cidade de Piranhas, o Estadão de Goiás, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo aí pela Satélite FM. Zé Ricardo e Thiago cantam, pode ou não pode? Agora eu que decido o que pode ou não pode. Ah, deixa comigo, beijar na boca pode, fazer gostoso pode, e se apaixonar não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa pode, morder o pescoço pode, e ligar no outro dia não pode, não pode, não pode. Dar presente pode, fazer surpresa pode, e se for aliança não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Ô Zé, que negócio é este, pode ou não pode, rapaz? Ei, Thiaguinho, os gordinhos tá estourado. Agora é nós que decide esse trem. Me conta aí, Zé, como é que é essa história? É assim, Thiaguinho, ó. Agora sou eu quem mando, agora eu que decido. O que pode ou não pode, ah! Deixa comigo, beijar na boca pode, fazer gostoso pode, e se apaixonar não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa pode, morder o pescoço pode, e ligar no outro dia não pode, não pode, não pode. Dar presente pode, fazer surpresa pode, e se for aliança não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, que decida o meu amor. Oh, oh, oh. Nada. Pode. E beijar no banheiro? Pode. E namorar com você? Não pode, não pode, não pode. Fazer loucura? Pode. E dar um perdido? Isso pode. Postar foto na internet? Não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, o que decido, meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Muito bem, vamos em frente, minha querida Dávila Melo, Dávila Melo em Rio Branco, no Acre, também ligada no nosso programa. Meu amigo Marcelo Francisco, na cidade de Itaú, no Rio Grande do Norte, ouvindo nosso programa. Um abraço, os amigos aí de Viçosa, também no Estadão do Rio Grande do Norte, ouvindo nosso programa pela Rádio FM da Paz. Um abraço a todos da equipe da FM da Paz, aí em Viçosa, exibindo nosso programa com muito sucesso. No Estadão do Rio Grande do Norte, meu amigo, os amigos da Rádio Minas Web, em Pouso Alegre, sul de Minas. Meu amigo Luiz Gustavo e todos da equipe aí, muito obrigado, viu? Ah, em Pouso Alegre, sul de Minas, nós temos a Web Rádio Web, Rádio Web, e também a 90.9 FM, exibindo o nosso programa em Pouso Alegre, com muito sucesso. Minha querida Jurcileuza Martins, em Fortaleza dos Nogueiras, Rádio Cidade FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Um abraço aí a todos vocês

Ai, então, são 7 da tarde, não são 19 horas, para que é que isso? Sábados, às 19 horas, no canal 1. 7, diz às pessoas, 7 da tarde. 19 da tarde, pronto. 19, não, 19 da tarde é muita coisa, é comprar mais. No canal 1 gostamos de lhe trazer programas únicos que façam ainda mais companhia. Marcos Rangel apresenta Bate-Papo Musical, um programa de palavras faladas e musicadas onde são abordados diversos temas e rubricas. Abra portas à boa disposição com Bate-Papo Musical, todas as quintas, às 11 da noite, no canal 1. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Odinei Rodrigues, de Vila Nova dos Martírios, no Estadão do Maranhão, Rádio Líder FM, exibindo o nosso programa aí com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Meu amigo Val Siqueira, todos da equipe do Vale FM, em São José dos Campos, no Estadão de São Paulo, exibindo o nosso programa. Aí, na capital de São Paulo, nós temos a Rádio Transpaulista, Web e 93 FM. Exibindo o nosso programa. Um abraço a todos da equipe da Rádio Transpaulista, em Osasco, aí na Grande São Paulo, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Também na Grande São Paulo nós temos Rádio Paulista FM. Um abraço a todos da equipe da Paulista FM, aí no Ipiranga, na Grande São Paulo, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? Vamos em frente? Tim Lelo canta para o Brasil inteiro. Aliás, um abraço, meu amigo Zé dos Passos, aí de São Francisco, Minas Gerais. Rádio Beira Rio FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Audiência fantástica em toda a região de São Francisco, no Estadão de Minas Gerais. Ouvintes, todo mundo ouvindo o nosso programa pela Rádio Beira Rio FM. Valeu, Zé dos Passos, a Dona Conceição, todos da equipe. Canta, Tim Lelo, Ela Olha em Mim. Café na cama, me entreguei pra essa dama e ela olha em mim. Fui seu cachorrinho, lambia seus pés, enchia os seus dedos de lindos anéis. Dei carro importado, lavei suas costas, fiz tudo pra ela. Fonte secou, eu tava quebrado, dinheiro acabou. Pegou suas malas, se mandou com outro, perdi seu amor. E ela olha em mim, e ela olha em mim. Me entreguei demais, acreditei no amor.

tocando. Ha, ha, ha. No lepo, lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, ha. No lepo, lepo. Muito bem, muito bem. O Lepo Lepo foi o sucesso no carnaval, né? Todo mundo cantou, o Lepo Lepo dançou, muito legal. A dança muito engraçada, a coreografia, né? Muito bacana. Um abraço a todos vocês. Minha querida Elisvânia Oliveira, em Roda Velha, na Bahia. Elisvânia Oliveira sempre interagindo comigo no Facebook, né, Elisvânia? Você é muito simpática, obrigado pelo carinho, viu? Aí, Roda Velha, onde nós temos audiência fantástica. Muito obrigado a todos vocês dessa linda cidade de Roda Velha. A Elisvânia Oliveira, a Jaqueline Fernanda, todos vocês, amigos de Roda Velha, no Estadão da Bahia, ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês aí, muito obrigado, viu? Minha querida Natália Silva, em Presidente Médici, no Estadão do Maranhão. Ela pede para mandar alô para sua mamãe, a Dona Maria da Luz, né? Muito obrigado. Em Umbizal. Um abraço a todos vocês, amigos aí de Presidente Médici. Eles, aliás, todo mundo de Presidente Médici, ouve o nosso programa pela Rádio Tropical FM de Santa Luzia. Um abraço a todos vocês e muito obrigado pelo carinho, tá bom? Vamos em frente, porque atrás vem muita gente, Mundo Sertanejo está no ar. Eu vou cantar para vocês um dos grandes sucessos da minha carreira, o Cabra Danado, né? Canta Diego Valadares, Cabra Danado. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção, as mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Pelos na testa, tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Anne Cors, Anne Conte Pego, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Ela disse que não perde nosso programa. Nós temos uma audiência fantástica em Ouro Preto pela Rádio Rondônia FM. Um abraço, Nilson Lombardi, todos da equipe. Ô, Anne, obrigado pelo carinho de sempre no Facebook, viu? É, um beijo no seu coração. Minha querida Liliane Vieira, em Conceição do Rio Verde, também ligada no nosso programa Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Minha querida Eva Teodoro dos Santos, em Água Limpa, um beijo para você, viu? Aí, próxima a Berilo, Minas Gerais, município de Berilo, né? Um abraço a todos vocês de Berilo, toda a região. Vamos em frente, João Pedro e Rafael cantam para minha querida Suzy Maciel em São Paulo, para o Brasil inteiro ouvir. É, quando você foi embora. Cantam João Pedro e Rafael. Quando você foi embora, eu disse pra você que esse cara só vai te fazer sofrer. Deixa de bobagem, escuta o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora em que quebrar a cara, vai me dar razão e descobri que ele foi só ilusão, porque ele faz amor como você queria. Você vai ver que dorme com um cara errado e te deixa na mão depois de ter dançado. Aí nem realiza suas fantasias. Quando você foi embora, eu disse pra você que esse cara só vai te fazer sofrer. Deixa de bobagem, escuta o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora em que quebrar a cara, vai me dar razão e descobri que ele foi só ilusão, porque ele faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com um cara errado e te deixa na mão depois de ter dançado. Aí nem realiza suas fantasias. Na hora em que quebrar a cara, vai me dar razão e descobri que ele foi só ilusão, porque ele faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com o cara errado e te deixa na mão depois de ter dançado. Aí nem realiza suas fantasias. Aí nem realiza suas fantasias. Aí nem realiza suas fantasias. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Fábio Gonçalves, em Águas Lindas, Goiás, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? A todos vocês. A Creuza Duarte, em Conisa, Mato Grosso. Ô, Creuza Duarte, sempre falando comigo no Facebook, diz que não perde o programa. Um beijo para você, viu, querida? Muito obrigado. Minha querida Edinalba Raila, em São João do Paraíso, Minas Gerais. A Silvana Vitorino, Silvana Machado. A Jéssica, né? A Jéssica Vitorino. A Marlene, todos os nossos amigos aí das fazendas, todo mundo ligado na Paraíso FM, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês da equipe da Paraíso FM, a Neilzo, Vamilo Gomes e todos da equipe, muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Léo Magalhães canta Alô. Alô, alô. Esquecer não consigo.